né? Vamos lá então, né? Mas, no alto daquele cume, plantei uma roseira. Ah, meu Deus, se foi o vento no cume bate, a rosa no cume cheira. Ai, eu sabia que era chumbo grosso o negócio. Quando cai a chuva fina, salpicos no cume caem. Borboletas no cume entram, sapos do cume saem. Tudo isso se referindo ao cume, né? O cume. Exato, é perfeito, companheiro. Quando cai a chuva grossa, a água do cume desce. O barro do cume escorre, o mato no cume cresce. Quando cessa a chuva, no cume volta alegria, pois torna a brilhar de novo o sol que no cume ardia. Viva o cume!